Newt, Neto Jambo, Gol 1966, é o 370 autorizado, obrigado. Passarelo 2231, passando a Duna agora, completa sinal, chame Torre Salvador 118.95. Torre 118.95, passarelo 2231. Torre Salvador, uma boa tarde, ó. Passarelo 2231, estabilizou o localizador pistão a zero. Na aproximação, reporta abaixado travado, passarelo 2231. Reportar abaixado travado, passarelo 2231. 6918, acione a identificação, desça para o nível 050, chegada Mari. Boa tarde, autorizado 050, chegada Mari, 6699. Aguarda. Tá 3155 na escuta? Prossiga pro 3155, senhor. Ok, confirmamos com o Centro Recife, sua rota Aperzolo 10, Bridge, Aperzolo 16, saída da El, Leda, Motiva, com curva direita. Firmativo. Então autorizou Guarulhos, o nível é 380, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Motiva, a nossa saída, Aperzolo 10 até Bridge, Aperzolo 16 até Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Postos, conforme plano. 1208, controle Salvador, 5507, transponder, cotejou para 3155. Cotejamento correto, champará, pushback, acionamento. Agora, neste momento, está pronto para o push acionamento no gate 05, TAN 3155. Gente, aguarde, tem um 09 sinalizando o pushback no PAT 3, o TAN 3155. Aguardando, 3155. Da autorização de pouso, já passado externo, baixa travado, passarelo 2231. Time entrou no 0110, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da torre 18, em cima 9, 5, bom voo. Alô Salvador, muito boa tarde, ao TP 5446, ligou na sua escuta. Até 1.500 pés, o Olimpo 07, aguarde transferência de comunicações. Salvador, boa tarde, TAN 3192, acionei a identificação, desça para o nível 060, chegada Mari. Então, Oxanel 6327, na Dael. Boa tarde, Oxanel 6327, contato radar de decolagem, subou para o nível 240, da presente voe Leda. Leda 327. 241, segue a aeronave da Azul, via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da Torre 18, decimal 95, bom voo. Seguindo azul, ponto telefone, espera 118.95, obrigado, bom trabalho. Agora frequência 118.95. Presente, chama a torre 2957, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Rodolfo, muito boa tarde, aqui é o Olympus 07. Olympus 07, boa tarde, pouso 1-0, pouso visual 1-0, confio. Positivo, 1.500 pés para o Itapor. Se autorizado, base pela direita. Base pela direita autorizada, reporta final 1-0, Olympus 07. 07, apontará. Olha, Salvador, boa tarde. Leste, no pátio 3, na posição 3, do 3P, 5446. Em pista 1-7. Olympus 231 no solo 07, livre direita, solo 1219. Preto? Emo, 21.9, vai livrar. Opa. Autorizado para o inspeccionamento, já para o táxi. Livre puxa, aciona, chama ataque, então 3155. Índia November Alpha, mantendo 1500 pés no corredor, informe pare, vai ingressar no corredor visual e interlado. Tem baixo checado. Felipe 07, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão na 0, vento 1,60 graus, meia dúzia de 11. Livre pouso na pistola 0 para Olimpo 07. 3-1, táxi via Alfa Kilo para o pátio 3, fica atento à aeronave da Trip, vai parar no, na posição número 5. Afirma Alfa Kilo, está sendo Trip. 3446, sua posição foi alterada para 5 agora. Obrigado, hein? Alfa Juliette Romeu está no ponto ideal de descida. Alfa Juliette Romeu, desça para 2000 pés, o ajuste 9011. 2000-1011. 1-0. Pouso ali, mantém o azul 4-1-8. Lock, decola da 1-0, curva à esquerda, controle 1-2-0, decima 8, aciona 5-5-4-5, coteja. 3-4-0, atualizado, setoriano, pulsou 2-0, decola na mão, lock, controle 2-0-8, responde 5-5-4-5. Cotejamento correto, chama para pushback, acionamento. Vou chamar, obrigado. Salvador Bom 097, Porto Andrade para pushback, acionamento. 97, vento 150 graus, meia dúzia de nós. 3217, pronto para 4. Vamos. 3217, autorizado com fins, nível 360, via Pesolo 21, saída Arbor, transição é Lessa. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5547, coteja. Ok, 3521 até 2021. Recola 10, curva direita na Arbor Elefa. 5548, obrigado. Protejamento correto, chama para pushback, acionamento. Oi. Valeu, obrigado. Todo procedimento, informe estabilizado. 10 mil, final 1011. 19 mil, noite. Pistão 90, o Olympus. Paulo Salvador, TAM 3155, para o táxi. 126 a bordo, 4 horas e 10, Galeão. Frente 126 a bordo, o time entrou no 0-0, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8-95, bom voo. Via Índia Alfa com 1010, livre táxi, 118-95, ponto de espera, TAM 3155. Azul 4118, decolagem autorizada, pistão 10, vento 160 graus, meia dúzia de nós. Livre decolagem, azul 4118. Torre, boa tarde, 351, 5241, ponto de espera, pronto. Após a rolagem, a aeronave da Azul ali, mantenha, 35241. Aliás, mantenha após a rolagem, 5241. Corredor Axé, acionado 0271 com 9 no POD. Você vai manter com altitude até ali? 1000 pés. Certo, o número 3 autorizado, o número 3, corredor Axé, informe no farol da barra e quando possível seu estimado de ingresso na terminal e pouso em Zelda. Informa lá no farol da barra, em breve passará o estimado. Solo com 097, 24 a bordo, 3 e 11, Guarulhos para o táxi. 1124 a bordo, altímetro 1010, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 18095, bom voo. Via Índia Alfa no ponto de espera 1895, obrigado, até volta. A 327, eu chamo agora Recife 1251 e alterna 133, decimal 95. 1251, 3395, grato, boa tarde. Tarde. Papa Romeu, Índia Nova Iberal, fatorizado, rotatória. Tem ponto de espera. Mantém, tá 3155. 0418, decolar 213, controle 208. 208, boa tarde, Azul. Salvador, boa tarde, Azul 4118, passando 1200. Boa tarde, Azul 4118, contato radar decolagem, subiu para o nível 340, sai da árvore. Para o 340, Azul 4118, na árvore. Controle ao Mike Acolima. Consiga o Mike Acolima. Posso IFA em Deus aos 2004. 2004 e a terminal? Papo meio Índia 90 Alfa autorizado, rotatória. Autorizado, rotatória, Índia 90 Alfa. Tudo reporta livrando. Posto, após a passagem do ADS, cruza a ficha e a livrando. Chamada terminal 154. 1954, copiado. Viva. Juliette Bravo Delta, prossiga. Confirme a altitude que o senhor vai prosseguir para Salvador. No 5, controle 1208. 1208, boa tarde, 5241. Agora está 1010. Controle, boa tarde, 35241. Até escuta, Azul 4118, suba para o nível. Vou ir na Prodia Lefa, o Azul 4118, da presente. Prodia Lefa, muito obrigado, senhor. Azul 4188. 35241, boa tarde, contato radar, suba para o nível 200, sem restrições na saída árabe. Normativo, 200, sem restrição. Pode curvar a direita agora, senhor, tem referência. Autorizado. Presente. Azul 6918, uma milha para o externo, torre 11895, tem um bomboso. 1118, decimal 95, Azul 6998, boa tarde. A 3192 está livre ao final do procedimento, desça para 2000 e informe no localizador. 3192, autorizado o procedimento, 2000, repartirá no LAC, 392. 1970 graus, 6219. Pouso autorizado, baixada travada, Azul 6998. Opa, Juliette, o meu modificado 216, desça para 1500 pés. Foi e comprou a 270 para sequenciamento para 17, Alfa Juliette Romeu. Passando para 1500, para 270, Alfa Juliette Romeu. Salvador 86614, puxa de equipamento com as 3. 03155. Papa Romeo Índia 90 Alfa, chama agora a torre em Salvador, frequência 118.95. Chama a torre na frequência 118.95, Índia 90 Alfa. Alfa Juliette Romeu, iniciei redução de velocidade, só vai seguir como número 2 para 197, aeronave que precede Charlie 150. Alfa Juliette Romeu, iniciando a redução. Alfa Romeu, Mike Eco Lima, controle Salvador. Prossiga. Mantenha 1.000 pés de condições visuais, dá presente troca para a frequência de coordenação 123.45 e para ingresso no terminal de Ilhéus, frequência 120.1, tem o voo. Mantendo pés em condições visuais, 123.45, 120.1, o Mike Eco Lima. Patrono 18, chama agora Recife, frequência 1288 e alterna 1260. 288, 260, obrigado senhor, bom dia, até o próximo, 4118. Bom dia. Localizador 3192. 3192, torre 1895, tambor pouso. 1895, boa. 98, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 698. Alfa 13, agora 2 milhas para Conde, serviço radar terminado. Mantém o 090 e chame Aracaju na frequência 1203. Do eixo da final da 10, para pouso na 17, aguardando para pouso, não interfere no seja aproximação. Reporte embaixado travado. Abaixada travada, ciente do tráfego, seu 3192. Chão 3155, decolagem autorizada, pistão na 0, vento 160 graus, 05 metros. Decolagem autorizada, na 0, tá 3155. 3192, aguarde pista livre. Guardando pista livre, 3192. Fim de November Alfa, desça para 1.000 pés, espera pela esquerda, a porta reinterceptando a final da 17. O Índia November Alfa descerá para Pio Pés e fará espera pela esquerda, aguardando a autorização do, da torre. Salvador, Guardião 02? Guardião 02. Só para a coordenação, está permanecendo, está realizando o sobrevoo, restrito a 200 pés na vertical aqui do batalhão de choque. Sérgio Guardião 02 está no visual, mantém a escuta permanente. Escuta permanente. Salvador, doutor 3217, pronto para puxar finalmente do som ou não? Gente, aguarde, será o próximo para pushback no setor. Aguardando, doutor 3217. 3155, decolado 221, controle 1208. 120.8, tá 3155. 41, tá com 159 horas, 3 horas de autonomia, alternativa salvando. Passou para o nível 380, autorizado Leda da presente. Subindo 380 e direto Leda, tá 3155. 0907 após o pulso do Airbus na curta final, a linha mantém cabeceira na 0. Eita, faz o Airbus, a linha mantém, 0907. Chegou na Chanez, o menor de nós. Agora tem um campo à vista entre Alfa Juliette e Romeu. Papá Romeu, Alfa Juliette e Romeu, completa a final para o 107, chame Torre Salvador, 118.95. Romeu, boa tarde. Controle, é o 35241. Prossiga. Como pode coordenar direto Vitória da Conquista para minimizar um pouquinho o meu atraso? Voe da presente, direto Conquista, 35241. Afirmativo, voando Conquista da presente, 5241, obrigado. Negativo. Ponto visual, Alfa Juliette Romeu. Vai manter a rotatória, aguardando autorização para a Pro 17 de Alfa Juliette Romeu. 3192 no solo 22, liga direita 121, décimo 9. Fax 2193, 192. Só o Índia November Alpha é solto na 17. Índia November Alpha pouso autorizado 17, vento 150 graus, 069. E decolagem 097. autorizado na 17 para o Índia November Alpha. Boa tarde, isso não é 6, 1, 4, 4, 4, 0, 1, 0. 9, 10. 3, 1, 4, mantém ponto de espera. Mantém. Função de janela 63, 1, 4, ele mantém pista no 0. Ele mantém no 1, 0, 3, 1, 4. Juliette Romeu autorizado final 17, a ponto 3 milhas. Alfa Juliette Romeu. Autorizado pushback sonamento, chama para o táxi. Livre, chama para o táxi, 3217. Pula 097, decolou de Salvador 224, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, boa tarde. Alugou 620? Siga. Autorização a esse. Rapidamente, autorizado backtrack, senão. Livre na Quebec à esquerda, o Índia November Alpha. Ok, vamos agilizar o máximo, Índia November Alpha. À esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5551, coteja. Fome no localizador. Paciente autorizado, procedimento final, Mi 11, portará estabilizado. Agilizamento correto, chama para pushback sonamento. Chamará. November Alpha, do sol aos 25, ao livrar, estacionar a frequência livre. Boa tarde. 92, mantém posição aqui da Juliette. Eu mantém a da Juliette, 392. Chanel 6314, decolagem autorizada, pressão 1-0, vento no 5-0, transmissão 12 de nós. Autorizado na 1-0, 6-3-1-4. Ponto final, baixados travados de 1-7, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, ponto autorizado, pistão 1-7, vento 1-5-0, graus, meia dúzia de nós. Alfa Juliette Romeu. Romeu 3, o ajuste 1-0, 1-1, chegada bom, filho. Mi 11 agora o ajuste. É 6314 do Colo de Salvador aos 2000, controle 208, boa viagem. 208, boa, já. Alfa Juliette Romeu no solo aos 27, confirme a parte 5. Cruzado do backtrack, reporta livrando. Salve, China 6314, contato radar, se for para o nível 340, saída Momo. 340 na Momo, quando é possível coordenação para a direita Petrolina, 6314. Somente, inicialmente vou em Cogbo, o 6314. Cogbo, 6314. Então, 3155, chama agora Recife, 1251 e alterna 13395. Entendeu, 261, a primária, alterna 13395. Primária, 1251. Com 1-66 a bordo, com 3 horas e 20 de autonomia, alternando Guarulhos. Gente, 1-66 a bordo, altímetro 1-0, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 1-8-95, bom voo. Índia Alfa no ponto de espera 1-8-95, da 3-2-1-7, bom voo. Três 2, táxi via Juliette para o portão 2, observando a aeronave da companhia saindo do pátio. Via Juliette para 2, observando, tá? 3192. Salvador, boa tarde, Gol 1169 com a Quebec, está no 11, autorização Guarulhos. Gol 1169, autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 10. Saída da EL, Leda Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5564, coteja. Autorizado Guarulhos, 360, via Perzulu 10. Decola da 10, curva direita, da EL, Leda Motiva. 1208, controle, 5564, transponder. Protegimento correto, chama para pushback acionamento. Olho chão. 3297, autorizado, linha decolar, pista 10. Vento 150 graus, 079. Linha decola 10, tá? 3297. Quilo Delta, autorizado Conquista, uma centena, saída arbor, transição Elefa. Decola da 17, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5430, coteja. Trip 5241, chama agora Recife, frequência 1288 e alterna 1260. Gente, cotejamento correto, altímetro 10 no 1, operacionamento táxi, chame torre 1895, bom voo. Chama o táxi do Tokyo Delta. Gol 1097, chama agora Recife 1288 e alterna 1260. 288-260, muito obrigado, excelente tarde. Controle Salvador 3217, boa, na Arbor. Boa tarde, Itan 3217, contato radar, vou para o nível 360, após 2000, voe Elefa. 360, 2000, Elefa, obrigado. Tango Juliette, Bravo Delta, completa sinal do procedimento, chama 2, Salvador, 118.95. Bravo Delta, agradece a cooperação. Para Barreiras, nível de voo 180, saída Momo, transição avançada, curva esquerda após a decolagem. Controle de saída 120, decimal 8, transponder 5555, passarelo 2231. Protegimento correto, chama para pushback acionamento. Dúvida tráfego, a chegada bom feito. Cente, 6314. A pressão seria um toque remetido na 190 e posicional na 197. Fazendo o procedimento, completando o X-ray para o 190. Juliette, Bravo Delta, ciente. Prossegue final 1-0. Autorizado toque remetido, pós o mesmo curva à esquerda, ingressa na perna do vento da 1-0 e aguarda para gerar base da 1-7. Paciente, o Papa Tel Juliette, Bravo Delta. 314, chame Recife em 2685, alterno 2545. 2685-2545, hoje chame 314, não pode. Qual algum 1620 para o táxi com 152 a bordo? 3 horas e 9 minutos, alterna Natal. Confirma a alternativa? Natal, November Tango. 7152 a bordo, altímetro no 09, táxi via Índia Alfa. Ponte espera torre 18, sinal 95, bom voo. Índia Alfa, 895, obrigado. Final da 97, autorizado de radar esquerda, 97, reporta final 97, o Juliette Brasil. Grava, tá, Juliette Brasil. Porta para ingresso. Juliette Bravo Delta, após o pulo 745, afim. Afirmativo, Juliette Bravo Delta. Já informo, a aeronave taxiando para a Papá. Após o pulo, vai livrar na ECO, correcionar a Quebec, aguardando a autorização para o cruzamento do campo. Paciente, Juliette Bravo, confirme. Boa tarde, gol 9620, próximo ponto de 0, tamo 0, pronto. Obrigado, gol 1860, confirmou? 1620. Boa. E mantém pistão 90. A linha e mantém pistão 90, gol 1620. Boa, Quebec. 4206, identificação desse manter a nível de voo 050, chegada Mari. 050 Mari, 4206. Let's Bravo Delta copiou a mensagem, que após o pouso vai livrar na Quebec devido à aeronave taxiando para Papá. Afirmativo, Let's Bravo Delta. Pouso autorizado, pista 17, Juliette Bravo Delta, vento 1950 graus, 05 horas. Bravo Delta. 620, decolagem autorizada, 10, vento 1950 graus, 05 horas. Livre decolagem, 10, com o nome 620. Complete e descida para 2000 pés, última 3 Salvador, 10 no ONU, MLS, chama estabilizado no localizador. Afirmativo, para 2011, chama estabilizado, 8 Oscar Bravo, desça para 510. Desça para 510, Oscar Bravo. 120 decolou aos 4040, controle 1208. 208, fantástico, monumento. Bom, Vitor, Kilo Delta, autorizado o ingresso no 7, reporta pronto. Vai reportar pronto, vida Kilo Delta. Filete Bravo Delta, observa o companheiro taxando para a cabeceira 97, após ter autorizado o cruzamento e estacionamento no parte 5. Estacionar a frequência livre, boa. Utilizado o gol 1869. 1869, complete a aproximação LS, chame a torre em 18, decimal 95. 1895, boa. Autoridade, chama para o táxi. Sinal para Pouso, já de armação. Sequência livre, Romeu Cabral. Cacalheiro, boa tarde. Uno 869, vai passar Sintra, está com o trem baixo, checado e avistado. Uno 869. Hoje autorizado pistão na 0, vento 980 graus, 079. Tem livre pouso, gol 18. Oi, o Vitor Kilo Delta, decola de imediato. Autorizado, Vitor Kilo Delta, decola de imediato, pista 1-7, vento 950 graus, 079. Vitor Kilo Delta. O 1869, só para informação, a aeronave decolou da pista auxiliar, afastando-se do eixo de aproximação sem interferir no pouso. O pouso autorizado, pistão no zero. Afirmativo, 869 está assim e avistação. Mil e 11, chamará, 4, 2, 0, 1. Decolado aos 4, 4, controle 1, 0, 8. 3, 0, 8, vem daquilo Delta. Tango, Oscar Tango Vitor, sua identificação, desça e mantenha o nível de voo 060, chegada à área. 060, chegada à área, Oscar Tango Vitor, identificado. 2 em Salvador, boa tarde, 62, 0, 1, 2, 10. 62-10, sua identificação, desse Matheus 050, vou direto e TAP. Matheus 050, vou atacar. Controle, boa tarde, Papa Tango, ouvindo Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, boa tarde, contato radar da colagem, sube Matheus 040 na saída da aba. Vai subir e manter o 040, Vitor Kilo Delta. Quanto mais próximo, enquanto a gente vai, cancelará para pouso na 1-7. Oi, TAP. Oscar Tango Vitor, descendo para o 060. ITAP 060, grato. No solo às 45, direita 1219, boa. Direita 1219, 1869. Tino 63 a bordo, altímetro 1099, táxi via Índia. Táxi via Índia, Alfa, ponte espera, torre 1895, bom voo. Índia, Alfa, ponte espera, 10, 1895, obrigado, 1969. Visual 4306. Complete a aproximação, chame torre 1895 4206. Salvador 5491. Zona 6, 4 pessoas a bordo, autonomia de 5 horas e 30, alterna Brasília, solicita instruções para o táxi. 64 a bordo, altímetro 1091, táxi via pátio 3, aguarde para ingresso, pátio principal. Desde táxi pátio 3, aguardando para ingresso na principal, passarida 223. Saulo Longo, 869 na Alfa. 869, mantenha-se da Juliette. Mantenha-se da Juliette, para 869. Acerto 2231, segue o Bang da Gol via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1895, bom voo. E aí, segue o Bang da Gol, ponto de espera 1895, passarida 2231. Salvador é o azul 4, azul 6973. 1h30 rumo sudoeste, mantendo 040. É um papa alfa tango 4. Ao atingir, mantendo 050. Vitor Kilo Delta, tráfego 12 horas, corrigindo 11 horas, 25 milhas, cruzando 090 em descida para o 050. Mantenha o 040, equipamento é um Airbus 320. Ok, está mantendo o 040, Vitor Kilo Delta. 6973, pronto para cópia? Pronto, 6973. Autorizado Campinas, nível 340, via Persolu 10, saída da Euleda Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5004, coteja. Autorizado Campinas, nível 340, Persolu 10, da Euleda Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 208, transponder 5004, azul 6973. Protegimento correto, chama para pushback sonamento. Positivo. Brasil, mais uma vez, boa tarde. Eu só passando o 90 e antibaixo. Acionado. Mike, prossiga, mantenha as condições visuais, vou direto rotatório, chame a visual com campo, desça para 1500 pés, time de Salvador 1091. Estou parando 1500, direto rotatório, retornando na mesma, 90 mais, graças. Era saída da El, Leda, Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5566, coteja. 360, segue o plano, Israel Leda, 5566-1208. Eu vi a PES do Lono Zero, chama para o inspecionamento. Sente. Zero solo 51, livre direito, 209, boa. 209, onde vai? Boa tarde, 4306. Atrapalha se a gente fizer a saída bloco. Deve verificar com controle, aguarde. Sente, após a rolagem do Boeing da Gol, o LM manteu o passaria 2231. E após a rolagem do Gol, autorizado a linha aqui, manter o passaria 2231. Aguarde, Juliano. 60 graus, 04 nós. Livre de colagem no zero, gol no ano menos. Controle, o vídeo pelo Delta visual com os trapos operado, pode acender a uma centena. Firmo. Gente, acender a uma centena, vídeo pelo Delta. 210, tráfego superado, desce para 2000 pés, última de Salvador 1011, livre LS, chama estabilizado no localizador. 2000 milhões, atualizado, estabilizado, China 62-10. Salvador, muito boa tarde, 310, informação, Quebec. 190, boa, identificação, disse que mantém o 060, autorizado, chegada mais. 060, mais, 3894, desça para o 050. 050, 3894. Oscar Tango Vitor, desça para 3000 pés, altímetro em Salvador, no 0, no ONU, vou direto do UNA. Direto do UNA para 3000 pés, Oscar Tango Vitor. Controle, o gol no 69, decolagem da Caiola. No 69, contato radar decolagem, submantém a 360, posso cruzar 2000 pés, vou direto Leda. Afirmativo após 2000, direto Leda, atenção 360, voo no 69. Taxi via Juliette, portão número 8. Portão 800, 4206, Juliette. Juliette. 2231, decolagem autorizado, pista 2, vento 1 a 50 graus, 4 nós. Autorizado, decolagem, passaria 2231. 2231, decola 255, controle 2086. Controle 20. Grato, bom dia. Controle Salvador, passarei do 2231. Passarei do 2231, contato radar de decolagem. Submantém 180 no perfil bom. 180, perfil MOM, passarei do 2231. Estabilizado, Xerém 62, 0. 50, complete aproximação LS, chame a torre em 118.95. Passa então o Vitor, desça para 12 mil pés, ultimamente em Salvador 101, não liga LS aqui para 10, chame estabilizado. Passa o Vitor, descendo para 12 mil pés, em condições visuais, propõe cancelamento. Solicita para a rotatória o acertando o vídeo para pouso 917. Salvador, voo 1166, 120 para 150, conectado com a série. 1166, planificação desse manter o nível de voo 070, 30, chegada a mar. 070, chegada a mar, conectado com o 1166. Mas que eu tenho ouvido, prossiga em condições de instrumento, na final da 10, posteriormente será coordenado o seu pouso 97, posterior modificação junto à tua. Sim, eu acho que eu controle Salvador, está passando 90, Jack Mike, na rotatória, está passando a final da 10, 97, escolhida. November, Jack Mike, chama agora a torre Salvador. Em 1118, decimal 5. 1895, graças a mais, Mike. Mike, 3x0 curvas pela esquerda, 1.500 pés sobre a rotatória. Agora utilização vai ter sido para o 97, final da 97. 3x0 para o esquerda, 1.500 pés, rotatória reta, executado a 97, agora vai Mike, forma 9, prioridade de transporte de fio para pouso da 97, previsto 4.360 sobre a rotatória. C94, desça para 3 mil pés, o último trem Salvador, 901. 3.011. Para 3190, desça para 4 mil pés, o último trem 901. 4 mil pés, 1013. 1166, está tentando desvios? Quanto está, senhor? 1166. Senhor foi autorizado na chegada à mare, confirme. Vou na proa de TAP para interceptar a chegada da Mário. Se é o número 3 na mesma chegada. Olha, o Tango Vitor estabilizado na 10. Propõe cancelamento visual na 7, 1, 7. Prossiga com a torre em 1895 para efetuar a modificação e posterior pouso na 17. Oscar Tango Vitor. 1085, grato. O senhor toma pro de Mari, onde interceta a chegada Mari e prossegue na chegada. Pois Mari, tap, tap, dona. te reporto na final. Reportando na final, Oscar, Tango Victor. Xanã 6210 no solo 20 Zulu, ao livrar a direita 121, décima 9. 219, livrando a Xanã 6210, batalha. Estimado para conquista. Voo de conquista 2033. Copiado 2033. 1.500, pode manter a espera sobre a rotatória. Seguinte, Oscar Tango Victor. Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette. Tá, 3145, saída será Block 1 no Alfa. Identificação, desse mantém ao 060, chegada a mão. Desce, mantém 060, perfil da AMAN, 35491. 1166, desça para 5 mil pés, altímetro em Salvador, 1091. Então, Papa Alfa e Yankee 1, reporta visual. Salvador, instrumento zero, voar para a nave na base da Atlante. Atlante, não tem uma volta para a rotatória, na volta de passar. Nossa apresentação se está já na rádio 280, confirme. É verdade, nós tivemos um pequeno problema aqui no nosso navegador, já estamos aprovando mão. Gente, o senhor está sobre a final da 1-0, só para deixar o senhor ciente. Ciente, 2-3-1. Mike, correção, mantenha-se em 360, agora a 4 milhas da final da 1-7, aguarda autorização para interceptar a final da 1-7. Mantenha a 360, aguarda autorização, Mike. Isso, as frequências 288, alterna 260. 288, 260. 059. Ciente, pouso autorizado, Oscar, Tango Victor.